Bem, vamos começar, ok? Yep, let's go, Tiago, larga isso! Fuck! Parece uma boa altura para desligar. Yeah. God damn it! Rage quit, rage quit! Olha, agora vou mijar, até já. Olha, ok. My new creation, I call it Metal Gear Solid. Hello, I am Metal Gear Solid, and I'm on the loose. And I am so friendly, I give hugs and kisses. I love walks on the beach when I can take off my shoes. I am Metal Gear Solid, and I won't hurt you at all. Hey, hey, there goes that old Metal Gear. And boy, do we love Metal Gear. Hey, Metal Gear. Is that a robot? Is that a dinosaur? What is that? Metal Gear Solid, and I'm oh so nice. I do not hurt people, and I'm not programmed to fight. So if you don't like me, yes, that's quite alright. Because I'm Metal Gear Solid, and I'll pass on by. Yeah, he's Metal Gear Solid, and he likes the sun. Hey, that thing will kill you! Get away from it! Get away from it! Come here now! Come here! What? I will not hurt anybody. I'm Metal Gear Solid. Get away! Run, run! Run away from that dinosaur! Run away from that dinosaur! Run away from that dinosaur! Ah, bem-vindos a mais um Rebelcast! Bem-vindos ao novo Rumble Test, cast. Eu acabei de chegar da casa de banho. Faz de conta que não cheira mal. Yeah. Ainda bem que a tecnologia ainda não evolui até esses extremos. Sim. Se quisermos, podemos enviar um scratch and sniff para toda a gente. Isso, caralho. O que é que este gajo está para ali a rir? Não estás a jogar... Mas fiz uma merda altamente agora. Tu já contas. Eu sou o Carlos Lituga, a.k.a. Kamikaze Tutor. Temos ali o Marco Aurélio, a.k.a. Magrum Piuk. Hello, children. Tiago Franco, a.k.a. Larca. Ah! A levar porrada no Batman Arkham Asylum. Sim. Estás aí para os Chivals. Estás a jogar em Arda agora, não é? Uhum. És o Achievement Whore. Yep. E ali... Ao cantinho, Manuel Correia, a.k.a. Grey Fox. Buenos dias. Vamos lá atrás. Sempre a trabalhar. Dia, sempre a trabalhar no duro enquanto podcasta. Exatamente, olá, After Effects. Quando é que Moisés vai ter contigo para te libertar dessa escravidão? Ele vem e ele diz. E ele abre. E tipo, crasha os programas todos que eu estou a usar. Liberta-me. Ele divide os programas a meio e abre-te o caminho. Isto já era há algum tempo que a gente não gravava nada. Isto já estava com saudades. Já estava a perder o jeito. Já estavas com soldados. Sim, tchau. Soldados. Então, o que é que o pessoal tem andado a jogar? Podemos começar contigo, Manuel, que deve ser curto. E vai ser bastante curto. Tenho um anúncio a fazer. Finalmente tenho uma televisão no quarto. Uou! Cara! Como é que anda? És rico! Como eu já te tinha dito, bem-vindo a 1960. Mas é uma televisão que eu já tinha em casa há anos, só que não estava no meu quarto. E agora finalmente posso jogar à vontade sem me sentir vigiado e sem sentir que devia estar a fazer outra coisa. O problema é que está na Azambuja e eu estou a semana toda em Lisboa, portanto eu só a vi um dia. E agora estou aqui há uma semana, tive de ficar cá este fim de semana a trabalhar e no próximo fim de semana é inércia, portanto eu só volto a ver daqui a duas semanas e tal. Mas como estamos a falar do que estamos a jogar, eu comecei a jogar a God of War 1. Eu tinha lá o 2 já emprestado há muito tempo, mas eu queria começar aquilo do princípio porque há gente a dizer que a história é boa e não sei o quê. Portanto encontrei-o a 15€ e resolvi trazê-lo. A história não é propriamente boa. Mas... Não sei, ainda não posso avaliar. E o bocado que eu joguei foi muito bom. Eu gosto daquele género de jogo de mecânica, que eu acho que só comecei a reparar nesse género de jogo a partir para aí do Devil May Cry. Mas está muito fixe a gameplay daquilo. Aquela coisa dos caixotes, de abrir os baús, não me irrita tanto como te irritou a ti, Carlos. A mim não me irrita. O que me irrita mais foi no Dante's Inferno, porque pá, aquilo no início ainda se compreende. Estás no meio do combate e é para tu não estares ali. Oh meu Deus, vou morrer, vou já usar ali o baú. Tipo, aquilo é para te dar, dar um problema, mas não precisa, é tal cena, já não precisas de estar sempre a carregar, manter o, a ideia agora era manter o botão carregado para abrir e demorar a animação. Não, mas é só assim, tu não tens de fazer isso, tu podes carregar no botão e ele abre sozinho, a animação é que demora tempo. É isso, então eu estava a enganar-me, é no Dante's Inferno é que tu tens de estar aí, ali sim, a porrada sim, no botão. Sim, a porrada e a partir fontes e não sei o quê. É estúpido, é ridículo, se os gajos queriam copiar agora voar, que copiassem mesmo a tudo, completamente. É que eu agora, só agora é que percebo quão mau é o Dante's Inferno. É muito pior do que parecia. Lá está. A história é o menor dos problemas desse jogo. Exatamente. E quão... A história é má. Oi, não digas não, mal do livro. Calma. Ainda começa ao... Se queres que eu te diga, mesmo a adaptação, apesar de ser uma adaptação assim meio manhosa do livro, a história até que é bem interessante. Ah, ok, pronto. É que eu estava a contar com isso. Eu sempre pensei que a história fosse boa. Ou fosse, não fosse muito má. Estás a contar com isso porque vais jogar? Queres experimentar pelo menos, não é? Ele quer sofrer como nós. Ele quer sentir a nossa dor. Mas para saberes a história, não precisas de jogar o jogo. Basta livro. Sim. Não. Nem é um livro. Tens um ânimo para veres. Que até é bem mais interessante. E escusas estar-te a sujeitar a jogar essa coisa. Já sabem, um artigo a surgir no Rumble, as 10 alternativas a jogar Dante's Inferno. E jogar God of War também me fez reparar como a Bayonetta é um jogo único. Indeed. Porque há muita gente a dizer, Dante's Inferno, a God of War e a Bayonetta é tudo jogos, é tudo a mesma coisa. Eu cheguei a ler isto. Não é mesmo. São completamente, não podia ser mais diferentes. Bem, também não posso dizer que são opostos. Não são, mas são diferentes. Não é que no God of War tu... É um movimento mais metódico, enquanto ali no Bayonetta tu... É uma cena de Twitch em que tu tens de estar ali com os reflexos mesmo ao auge. Tipo, oh não, que vai gajo, vai atacar, desvias-te e pronto. É, tudo o que tu fazes dá-te vantagem. Se tu fizeres bem, dá-te vantagem. Enquanto no God of War... Do Witch Time, defender na altura certa. Aviso-te já, no God of War, se estiveres a combater contra uma medusa ou assim, que te transforma em pedra, não saltes. Nunca, eu sei, eu já percebi. Nunca saltes. É péssimo. Eu tentava saltar várias vezes para escapar ao raio, mas é tão estúpido. Porque tu ficas transformado em pedra, cais partes, nem tens hipótese. É logo, não tens mesmo hipótese. Mas gosto da brutalidade daquilo, para já. Não me está a chocar nem metade de quando eu vi aquilo pela primeira vez, porque eu joguei a demo na altura em que o jogo saiu. Eu vejo God of War como uma comédia. É muito cartoon. Eu vejo Gears of War como uma comédia. O quanto Kratos consegue ser cabrão com todas as personagens que encontra. Sim, os gajos do Giant Bomb resumiram bem isso. A história do God of War é basicamente Kratos is an idiot. O que é que eles tinham dito? It's not God of Friends. Exatamente. It's not God of Friends. E o outro jogo que eu joguei ontem, por 5 minutos. Company of Heroes, o primeiro. Portanto, um jogo de 2005 e outro jogo de 2006. Quem é que te convenceu a jogar isso? Outro podcast, por acaso. Em que eles estavam a falar disso. E eu pensei, mas calma lá, quando é que este podcast saiu? A semana passada? E fui espreitar. E eu não gosto de jogos da Segunda Guerra Mundial. Eu não percebo o fascínio à volta de Medal of Honor, Allied Assault. Eu não imagino comprar o Call of Duty World at War. Experimentei esta demo e estou completamente apaixonado por este jogo. Cool. Isto é... Mas é tipo estratégia bem feita e rápida e inteligente, não é ver quem é que consegue fazer as coisas mais. Uma mistura de Age of Empires com comandos. Foi como percebeu quando eu joguei. Joguei para aí 3 missões ou 4. O jogo que está mais parecido com este que eu conheço é feito pela mesma empresa que é o Relic e a série Dawn of War, os primeiros, antes deste Dawn of War 2. E foi mesmo por isso que eu fui experimentar, porque eu gosto tanto desses. Está excelente. mesmo, eles conseguem dividir o jogo em vários outros jogos pequenos, se forem a ver. O mapa é uma espécie de grelha e tu tens vários tipos de pontos que tens de ir controlando, porque é assim que este se joga. Mas uns pontos são de manpower, que é pontos para ires buscar unidades, outros pontos são de gasolina e outros pontos são de munições. Portanto, tens desculpa para avançar para aqui e para ali, e há outros pontos que são só de pontos, porque aquilo acaba por ter uma mecânica tipo Battlefield. Em cada lado tem um conjunto de pontos. Eu não sei porquê, o nome faz-me pensar que esse jogo saiu quando eu ainda andava no secundário. O jogo é assim tão velho. Eu acho que sim. 2006. Andavas no secundário? Yeah. Ou talvez tinha acabado. Talvez acabei, não sei. Mas já, yeah, lembro esse jogo, eu lembro-me disso, ouvir o jogo há imenso tempo, e que foi um daqueles jogos de estratégia que caiu na minha overdose, tipo, quando que eu jogava cenas a Warcraft 2 e etc, e Warcraft 3 e coisa, e Command & Conquers, e depois Age of Empires, e era aquela cena de eu, não sei porquê, a primeira missão eu evoluía logo para a idade máxima. Tipo, não havia necessidade, mas era uma coisa compulsiva que eu fazia. E então eu desisti de jogar jogos por causa disso. Sim, eu com jogos tipo Age of... Eu jogava muito era Age of Mythology e Warcraft 3. Mas sim, Warcraft 3 era tão hardcore e exigia tanto que tu usasses os atalhos, que eu não, na altura não estava habituado a usar atalhos, e para jogos normalmente não uso muitos atalhos. Jogos de estratégia, claro. Eu uso uns poucos, mas são aqueles que se repetem em todos. E o Dog, Command & Conquer 1 na Sega Saturn. Com comando. Que era? Versão superior. Eu também apanhei uma overdose na altura, que era com Age of Mythology. Então eu não atacava ninguém. Só dividia até tarde, ter tudo no máximo, ter as criaturas quase todas. depois mandas uma mancha gigantesca de unidades. Por isso é que eu não gostava... Por isso é que eu não gostava muito dos bárbaros, que eles só ganhavam uma. Exato, iam crescendo, iam fazendo level up se fossem matando pessoas. Se fossem. Se andassem à porrada, é que eles ganhavam gado qualquer coisa, que era tipo equivalente a dinheiro ou madeira ou isso. Eu lembro-me de ter essa frustração a usar hidras, porque à medida que tu as ias usando, elas iam ficando com mais cabeças, porque lhes cortavam as cabeças e. Tu não podias logo fazer uma toda poderosa. Yeah, eu lembro. Ok, então antes de avançarmos mais, uma coisa que tu não fizeste, não fizeste mesmo nada bem no último podcast, Manuel, foi tipo, foi quando mencionaste o Spelunky. Era o Spelunky. Tipo... É, eu disse só o nome e acabou. Yeah. Mas te explica lá então o que é que o Spelunky é. Porque é que ele é bom? Porque é que vale a pena jogar? Ok. O Spelunky é bom porque, é grátis. Isto é a primeira coisa que ocorre quando eu penso em jogos. Por isso que eu nunca comecei a jogar a World of Warcraft. Dois. Um grande assalto lógica. Spelunky, World of Warcraft, portanto temos aí. Se calhar também é a mesma razão porque eu não tomo cocaína. Dinheiro. Se estás a falar de saltos grandes. Go on. Spelunky. Ok, é um jogo procedural de plataformas, mas com uns elementos que podem fazer lembrar um bocadinho de parkour. E como é gerado proceduralmente, sempre que tu começas o jogo, é um jogo novo. Cada nível que tu passas é diferente. E depois tem uma série de particularidades espetaculares, porque para além das influências que ele vai buscar a outros jogos, como o Mario, por exemplo. Ou o Spelunker de NES. Ou Spelunker, talvez, porque eu nunca joguei, mas que há de ser uma referência um bocado óbvia, pelo menos a ver pelo nome. É agir mais pelas coisas que ele tem de diferente em relação aos outros jogos. Ele é brutalmente difícil. Tu só tens 3 vidas. Quando apanhas um golpe de qualquer coisa, perdes uma vida. E até agora ainda não encontrei forma de ganhar mais uma vida. Portanto, acabam as 3 vidas, foste. Jogos à home. Sei. Há várias coisas lá que são instant kill, que não te dão hipótese, morres logo. Portanto, é preciso ter cuidado. E depois há várias coisas que estão lá para quebrar a monotonia. Há um ídolo de ouro que, se tu pegas nele, sabes que vai aparecer lá uma pedra gigante à Indiana Jones e vai rebentar com parte do cenário. Portanto, é preciso pegar naquilo e correr logo para um sítio alto. E há princesas que precisam de ser salvas dentro dessa caverna. E a princesa é espetacularmente útil por várias razões. Primeiro é que ela serve quase como uma vida extra. Tu tens de levar nos braços. Oh, não! Missões de coisa de escort. Não, não, isto dá uma volta às missões de escort missions. Isso torna-as divertidas, porque há várias coisas lá que disparam tu contra ti. Atirar. Tu podes atirar a princesa contra essas. Podes levá-la nos braços. Se te dispararem, vai contra ela e não contra ti. Ficas vivo. Podes andar em cima da cabeça dela. Portanto, ela serve de grau. E ela serve de objeto de arremesso contra inimigos. Podes, podes atirá-la. E ela não morre. Ela morre se cair naquelas aqueles poços de picos e coisas do género. Mas ela é bastante resistente. Ah, e ela tem muito medo daquilo tudo. Portanto, quando a pessoa larga no chão, porque imagina, eu quero abrir um cofre, eu tenho a princesa nas mãos e não consigo, eu tento largar. E ela larga mesmo à bruta, ela tira para o chão e ela fica atordoada por um bocado. Se ela acorda. Sim, porque isto tudo enquanto ela está inconsciente. Se ela acorda. Oh, Jesus. Ela pode começar a fugir com medo. E às vezes morre por causa disso. Às vezes também chega ao fim do nível antes de mim, o que também é engraçado. E fora do habitual. As coisas que eu faço com as princesas quando elas estão inconscientes. Ah, outra coisa gira, o cenário é destrutível. Portanto, há alturas em que a pessoa pode arrebentar com paredes para ultrapassar obstáculos. E eu acho que isto é um bocado porque aquilo é gerado proceduralmente. Como nem sempre te dá um caminho certo, tu tens então essas mecânicas em que podes abrir caminhos para continuar a avançar. Eu não andei assim muitos níveis. Mas o jogo é giro porque quando morres, ele manda-te para o início de um jogo novo. Não é o jogo que tu acabaste de fazer. Não são os mapas que tu conheceste. Portanto, nem sequer vale a pena decorar nada. É giro. E é muito polido. Eu não conseguia sequer imaginar que aquele jogo tinha sido feito com o Game Maker, se eu não tivesse lido alguns. Holy shit. Ok, então... E tenho de apontar isso, a ver se experimento um dia, a ver se tenho paciência. Acho que estão a fazer Xbox Live neste momento. É bem, então eu, Marco, o que tens andado a jogar? Não tenho andado a jogar muita coisa. Experimentei há pouco tempo o Nier, que é o jogo mais WTF que eu já joguei esta geração. Não foi o Bayonetta? É o God of War desta geração, o God of War. Não, o Bayonetta é WTF, mas é um WTF divertido e fixe. Ah, o Nier, okay. O Nier é um bocado WTF estranho. É um RPG, é um action RPG. Sobre um gajo que tem um companheiro que é um livro que fala. Começa bem. E ganha poderes através do livro. O objetivo dele é salvar a Terra, que foi destruída por um vírus. Informático. E é uma história... não, quer dizer, não sei ainda. Oh no, they killed the internet. We have to save it. Não, mas basicamente a história é um livro contra um livro. E o livro do bom e o livro do bem é o teu companheiro. Pelo meio estás a tentar ajudar a tua filha. Na versão japonesa é a tua irmã e mete coisas como incesto à mistura. Pois. Mesmo assim eu continuo na minha. Os jogos que têm mais incesto não são os japoneses, são os da EA Sports. mas é assim, a Cávia só faz jogos mesmo muito, muito estranhos. E apesar de muitas vezes o jogo ser uma merda, normalmente as narrativas costumam ser muito, muito interessantes. E estou a ver se continuo a jogar o jogo. Eu ainda não sei o que é que são os inimigos sequer. Os inimigos aparecem do nada, parecem uns seres feitos de papel de ouro e andam com umas marretas a tentar matar-te por alguma razão. É tão estranho o jogo. O livro faz alguma coisa ou só fala? Só fala. Ele dá-te poderes, basicamente. É um livro que sofre de amnésia. Não é a personagem principal, é o livro. É um livro que sofre da mulher. É um livro em branco. Sim, e à medida que tu vais lembrando o livro de determinados poemas, entre aspas, tu vais ganhando, vais desbloqueando poderes que tu podes utilizar em combate. E basicamente é isso. O teu objetivo é derrotares uma espécie de outro livro que causou o vírus que destruiu o planeta. Eu acho que esse jogo podia ser tão bem adaptado à realidade portuguesa. Tu podias fazer um livro, um jogo que era à volta de... Tu tens Lusias. Os Maias ou os Lusíadas e estás a tentar combater um daqueles livros resumidos da Europa-América. E depois vais passando, vais lendo o livro à medida que vais... Morta as tuas inconsistências! Opa, mas eu sinceramente não sei explicar o livro, porque eu só joguei mesmo um bocadinho, a parte inicial. Mas é mesmo muito, muito, muito WTF. A tua filha está a sofrer da mesma doença do vírus que já desversou a maior parte da população humana. O teu objetivo é salvá-la. Entretanto, descobres o livro, a tua filha é raptada e tens de ir procurá-la. E ao mesmo tempo que vais procurar a tua filha, vais resolver o porquê do mundo estar nesta situação. E não te sei explicar mais. O jogo é mesmo estranho a todos os níveis. Porquê que eu, quando pesquisei agora no Google Near, para além de imagens do jogo, aparecem duas imagens de rins? Não sei. Mas depois, tu tens dois aliados. Um é hermafrodita. É isso que eu ia perguntar. Porque tens outro que parece um esqueleto, que tem a cara da lua no Majora's Mask. No Link Majora's Mask. Sim. Epá, eu não sei explicar o jogo. É a mesma coisa. Eu gosto de jogos mesmo estranhos. E é isso que me cativou neste jogo. Até porque os gráficos não são nada de jeito. É sério, eu não sei. Em thumbnails ficam com um bom aspecto. acho que nem assim. Epá, mas pronto, é daqueles jogos que pelo menos desperta curiosidade. Eu também, para além disso, fora isso, continua com Final Fantasy XIII. Cheguei já, finalmente. Já acabaste o tutorial? 3 horas de tempo. Já passaste as 20 horas. Já passei as 20 horas. Finalmente cheguei àquela parte antes da última sequência de batalhas em que o jogo te dá aquela hipótese de voltares atrás à área aberta, que é para ires fazer as missões. E agora decidi fazer umas quantas missões e vou fazer umas quantas missões até me dar vontade de finalmente acabar o jogo. Basicamente é isso. Então aquilo tem algumas... Aquilo tem algum aspecto de MMO, então, com isso das missões, continua a ter. Sim, basicamente é isso. Ainda mais MMO é porque o que existe, as missões que existem, são umas pedras, umas estátuas que estão espalhadas pela área aberta do mundo em Pulse. E tu, vais, à medida que vais descobrindo estátuas, vais completando missões e outras estátuas vão aparecendo. Então tens de ir procurando as estátuas que vão aparecendo pelo mundo e vais completando missões. Basicamente é isso. É uma versão muito, muito simplificada. Tá, sempre que uma estátua é ativada, aparece no mapa um ponto a dizer-te onde é que ela se encontra. Então, e essa área é muito grande, é muito vasta. Compensa os corredores que tiveste de percorrer o tempo todo? Compensa. Pulse é muito vasto. E depois tens áreas secretas mesmo dentro de Pulse. Mas é triste. Isto agora é um spoiler. A partir de um certo momento, começas a ver várias falsies em Pulse. Uma mesmo que é gigante. Estilo Colosso do Shadow of Colossus. Se não maior ainda. E tu ficas um bocado desiludido quando vês que afinal não vais lutar contra eles, não vão ser bosses, já estão lá para enfrentar. Mas até pronto, no Shadow of the Colossus aquela ponte gigantesca dá para atravessar. Yeah. Mas pronto, é um bocado decepcionante. Não, tu vês, por exemplo, estás numa parte e vês uma falsie que parece muito ameaçadora, está lá dentro de água, mas depois também nunca vais lutar. Pronto, é um bocado decepcionante. Mas há missões que são fixes para fazer. Mas fora isso. Aquela personagem negra que está lá é tão racista como parece, tão xenófoba. Tão... Não! Sim, porque não. Assim que aquilo foi apresentado, eu pensei logo: oh, isto vai ser uma shitstorm. Não. É assim. É porque normalmente os japoneses costumam ser um bocadinho racistas nisso. Eu acho que eles não têm noção. Mas eu já ouvi dizer que neste personagem, por acaso, não são muito. Não, é o Chocobo que vive dentro da cabeça da Afro. Do Afro. É assim, eu não sei se é bem se eles não terem noção ou se... Não sei bem como é que isso é, porque, por exemplo, havia uma personagem no Zeken Wiki que não foi incluída, que havia inicialmente uma personagem que era um preto chamado Robin Banks. Tipo... eles estão-se a esconder muito pela inocência. Os personagens negros que já apareceram no Final Fantasy são sempre pais carinhosos, são sempre os mais corajosos. O Barry no set era fixe. Eu estava a falar, não é tanto em termos de racismo, mas é estereotipo. E o Barrett, por exemplo, também era boa estereotipo, era sempre ali. Barrett era mais estereotipado do que o Sazé. Ok. O Sazé quando eu olho para o Sazé, penso que ele é tipo o Chris Tucker daquele jogo. Não. Ele tem alturas em que é cómico, tem alturas em que é mais deprimente que os outros. Não, é bem construído, é uma personagem. Sim, já vi screenshots vários dele a chorar. É das personagens, aliás, há quem diga que é das personagens mais bem construídas de todos os Final Fantasy. Portanto, ui. Não. É sério, não estou a usar. Este não é daqueles que têm penteados estúpidos e está sempre a chorar e. Não. Tem penteados estúpidos, se achares com afro é estúpido, mas fora isso. Um afro pode ser estúpido, mas com um chocobo lá dentro fica awesome! Mas pronto, mas digo-te, tenho divertido muito com o jogo, apesar de tanta queixa sobre a simplicidade, de ser uma série de túneis e essa coisa toda. Para mim é o RPG perfeito. É o RPG perfeito. Series of Tubes. The Internet, the Final Fantasy, the Series of Tubes. Então, Tiago, o que é que tens andado aí a pontapear? Eu tenho andado a jogar o Batman. O Asilo. E só tenho um jogo bom do Batman. Exatamente. Estou neste momento a jogar e acabei de encontrar um novo. É muito giro esta cena dos character bios, porque eu descobri agora um vilão que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Calendar Man. Oh jeez. Eu apanhei isso tudo quando joguei. É sério. Pois, estou agora a apanhar. Eu tenho estas. It looks like ataques. Today's a holiday. Today is a nice day to kill! Exato, estás a jogar nos dias certos, ele vai dando mensagens conforme esse dia. Hello Timmy, did you notice it's Christmas? As punchlines horríveis que esse vilão devia ter. Oh, então, sim, o poder dele é chatear-te todos os dias com uma mensagem qualquer. Melhor, ataque especial. Hanukkah! Oh. Não. De sério. Tentei. Vou-te banir. Valeu pela intenção. Eu só tinha a dizer que se o Castlevania novo que vai sair for tão bom como isto, I'm more than happy. Peraí, porquê é que estás a fazer a comparação entre Batman e Castlevania? Eu percebo. Porque este é, eu acho isto muito parecido com... Ah, sim, Castlevania e Metroid. Sim, a estrutura dos níveis e etc. Ok. Não, agora não me estava a ocorrer. Ainda estava a pensar nessa cena dos vilões, porque eu sempre tive a ideia que a DC era uma das companhias que tinha os super-heróis mais estúpidos que eu já tinha ouvido falar. Mais estúpidos que a Marvel? Heróis. Já, provavelmente. Olha que, em termos de nomes e fatos, a DC tem coisas muito ridículas. E depois, então, vilões, eu fico às vezes parvo. Ok, eu não concordo. Eu acho que a Marvel está no topo da cadeia... No topo. Na parte de baixo, na base da cadeia alimentar, em termos de cómics. Ok, a DC tem Watchmen, por isso. pronto, já... a discussão foi com o ganha, levei bicicleta. Melhor, melhor do que isso, DC, portanto a Vertigo, que é uma parte boa da DC, tem o Sandman, tem o Watchmen, tem o V for Vendetta. Não me, estou a referir, a essas... V for Vendetta é da Dark Horse. Não me estou a referir a essas extra, estou a referir mesmo DC própria em termos de como é que era o Captain Marvel? Eu percebo, para mim basta, eu estou a chamar coisas estúpidas às personagens da Marvel, mas para mim basta que o cão do Super-Homem exista do lado do DC para ele ser ao mesmo nível. Coisa que eu nunca compreendi. Oh dear. Então, e para além de Batman, Arkham Asylum? Eu acho que ainda não acabei. Não, ainda não. Ainda não acabei a porcaria do Assassin's Creed. Ainda não? Ainda não. É o quão eu estou interessado no jogo. É que é horrível, meu. Não sei se gosto destes jogos, porque isto é do tipo de jogo. Tu vais jogando, não te interessa minimamente a história. A história. Estou um pouco cagando, mesmo a sério. Se aquilo existe, ainda não sei, nem sequer sei se existe. E mesmo que exista, acaba por ser uma daquelas histórias de vingança, por isso é muito pouco interessante. Sim, da maneira como eles saltam a história, tipo, saltam vários anos para a frente, e isso tira o interesse, está muito desorganizada. O jogo é giro, mas não é daqueles jogos que tu jogas compulsivamente até chegar ao fim. É mais alguma coisa? Acho que é só isso. Ora bem, então vou saltar para a minha lista. Já vamos aqui quase em meia hora de conversa. É um podcast de uma hora e meia, não interessa. Então, é do tipo... Já ninguém nos ouve de qualquer maneira. Pois é, depois de tanto tempo sem postarmos nada. Ora bem, eu finalmente, desde que o jogo saiu, que é em 2008, finalmente acabei o Fallout 3. 118... É, cara! 118 horas depois... O final é tão mau quanto dizem. O final sem sem as expansões é mau. Mas... Sim. Epá, eu terminei só para ver como é que aquilo acabava e havia ali coisas um bocado estúpidas. Tipo, tu tens uma... já foi assim em 2008, aquilo quase não é, já não é spoiler nenhum. Mas... Eu não o acabei. Ok, então é do... Então pronto, não... É assim, há lá uma escolha final. Tu tens forma de... Mas podes dizer, eu não acabei porque a certa altura não joguei mais. Não vale a pena, quem já jogou e acabou percebe exatamente o que eu vou dizer, que é... Tens a tua escolha final e há uma maneira de andares à volta dela. De evitares que seja uma coisa tão binária. Tipo, ou é um... se tiveres pessoal na tua equipa, umas certas pessoas na tua equipa, existe uma maneira de contornar o final ranhoso que aquilo está obrigado a fazer. Só que pronto, e obviamente as expansões corrigiram exatamente isso, em que tu podes resolver essa cena e até te dá direito a, com a sua personagem que escolheres, dá-te uma cutscene bué engraçada, tá? É muito, muito fixe. E sim, a ideia que me dá é que eles deixaram o jogo inacabado de propósito. Sim, também fiquei com essa sensação. Porque depois tu vais ver as expansões que eles fizeram e há coisas que... O tempo que eles demoraram a fazê-los foi muito mais do tempo que eles demoraram para lançá-los. Quando eles terminaram... Eles já deviam estar a terminar o Fallout 3 quando já estavam a fazer as outras expansões. Mas eu joguei todas as expansões, fiz todas as quests que conseguia, e aquelas que não fiz foi porque já não conseguia, ou tipo uma quest passou por cima dessa e já não dá para fazer nada. E então a última expansão que eu fiz foi a do Mothership Zeta, em que tu és raptado para uma nave espacial, e aquilo é hilariante. Os aliens são daqueles tipo os greys, vá, cinzentos, olhos grandes. Sim. E assim, e os gajos a falarem, parece aquele parece mal dizer, mas sabes aquele, o chinês inventado, quando vias filmes de aliens, né, dos anos 80 e o caraças, que é tipo, sim. É esquisito. Eles são mesmo assim, eles falam mesmo assim. Aquilo é hilariante. Tu estás à porrada com eles e eles estão tipo aos berros e não se percebe nada. Mas Foi aquela fuma das expansões em que, se tu não tiveres atenção, tu não fazes quase nada do que tens à tua disponibilidade. Existem muitas sidequests ali escondidas. Sim, eu estava mais interessado quando joguei nas sidequests do que na história principal. Yeah, e aquilo, se tu andares sempre em frente e seguires tudo e não andares a explorar mais a nave, e escapam de cenas mesmo fenomenais e que são gigantescas. Houve uma sidequest que durou-me quase uma hora e cenas assim mesmo porreiras, e o final daquilo então foi brutal. Foi mesmo, acho que é mesmo a melhor. Eu acho que a Bethesda fez muito bem em lançar as expansões pelaquela ordem, porque Mothership Z é mesmo aquela em que tu terminas mesmo a tua aventura. Eu acho que percebo o que queres dizer, eu já li sobre isso. E para além do Fallout 3, andei a jogar Splinter Cell Conviction, acabei-o. Pá, é um Splinter Cell completamente diferente. É um Splinter of War. Não, mas... Eu estive a jogar, por acaso esqueci-me de dizer isso, eu estive a jogar em co-op na sexta-feira e aquilo está muito bom em co-op. Tipo, marcares os gás e fazeres parte dessa cena. Exato. Dá para fazer isso a dois? Dá. Uhum. Ah. É muito, muito bom. Tu podem marcar os dois. Imagina que marcam seis alvos. E depois... só um, pode ser só um dos dois a disparar. E ele dispara para os quatro. Por exemplo. É só um exemplo. Isso assim é fixe, por acaso é ser fixe, dá para dividir as coisas, tens um a tentar ser tudo sneaky e tens outro a chamar a atenção. É engraçado que a forma como eu joguei o jogo foi sempre a andar em frente, mas com algum cuidado, e notei alguma um afastamento imenso dos outros Splinter Cells da série, mas eu agora comecei a jogar em hard e a tentar evitar que o pessoal me encontre. E é muito mais. E acho que ainda se consegue tirar algum divertimento que se tirava dos anteriores. É que nos anteriores aquilo era sempre uma suspensão de credibilidade. Em que tu disparavas uma lâmpada e os gajos. Turn off the lights! Who's there? Mas no bocado que eu joguei do Chaos Theory era mesmo isso. Who turn off the lights? E depois. E neste? Neste não! Porque é assim, eles. Quando eles sabem que tu estás lá, eles não se armam em estúpidos. Tu disparas contra umas luzes. Os gajos andam com lanternas e apontam por ti. Os gajos, pensas que eu sou estúpido? Eu não vou para aí. Está escuro. Pensas que eu vou para aí? És parvo. Os gajos repetem-se bué. Mas às vezes são hilariantes. E então, tipo, a cena é tu... Ou consegues passar por eles todos despercebido. Ou então apanhas-os todos sem eles te verem. E é basicamente o que tu fazias no anterior. No anterior, tu andavas sempre ali a perder horas e horas a tentar meter todos os gajos KO, ou então os suficientes para conseguires passar como deve ser. Uhum. Então, tipo ali, e aqui já não tens aquela cena de andares a carregar os corpos. Porque, ou seja, se tu não pensares isso como uma desvantagem, mas como uma cena de tática, tens de pensar bem onde é que tu vais metê-los em baixo, tipo numa cena escondida. Aliás, se queres esconder um corpo, agarras o gajo, consegues usá-lo como um escudo humano e matá-lo num canto. Portanto, nem sempre dá para fazer isso. Pois, mas há cenas. O jogo é bué kick-ass. E os inimigos estão lá, tipo, sempre a tentar lembrar-te disso. Há uma parte do jogo que os gajos estão a falar, estão à tua procura, e eles estão a dizer: isto não é um civil qualquer, isto é o Sam fucking Fisher. Tipo, puxou, sou muito bom. O jogo é excelente, e a jogar em hard, se o pessoal que estava habituado aos Splinter Cells antigos, comece logo a jogar este em hard. E é muito fluido, o gajo é muito mais rápido, existe uma maior liberdade de movimentos. Mas eu noto uma cena que não me deixa muito à vontade, apesar daquele sistema de preto e branco quando estás no escuro e a cores quando estás à luz... Eu não sinto que estou no escuro. Às vezes há uma pequena oscilação de cor que me lixa um bocado a cena. Sim. Eu não gosto muito porque nos outros eu sentia que estava no escuro. E este já parece Manhunt. De claro, escuro era horrível. Este parece-me mais Manhunt do que Splinter Cell nesse aspecto. Mas não deixa de estar bom. Eu tenho andado a tentar fazer salas mesmo sem atacar ninguém, tipo, passar despercebido, e é muito fixe. Existe lá um sistema de achievements mesmo in-game e eu fiquei surpreendido. Passei este nível sem disparar um tiro, fantástico. Eu acho que isso é muito. Mesmo que não haja achievements, eu gosto. É sempre. Ah, mas aquilo dá-te pontos para fazeres upgrades de armas, o que é porreiro. Fixe. Uma coisa que falha no jogo é o incentivo de usares gadgets. Acho que falha bastante. E há depois uma missão. A primeira missão em que te introduzem as minas de proximidade. Eu fiquei bué lixado com aquilo. Porque eu plantei as minas todas. E depois fiz a geneira e morri. E aquilo, o checkpoint, começa exatamente quando os gajos começam a aparecer na sala. E as minas estão em cima do baú. E ainda não as coloquei. Tipo, fiquei bué lixado com isso. Mas o jogo é imperdível. É só pena é mesmo. Há partes em que eu, por exemplo, passo mesmo ali. Tipo, chego ao checkpoint com um gajo atrás de mim, os gajos matam-me e depois já estou na cena a seguir. Não gosto muito disso. Aquilo é uma cena muito por salas. Sim. Tens este puzzle, vá. Tens este puzzle com estas personagens de um lado para o outro, ou matas os inimigos, ou passas por eles e depois passas para o puzzle seguinte, não é uma coisa contínua. Where's my checkpoint? não estou a ver mais nada a apontar naquilo, mas eu gostei imenso do jogo e vou voltar a jogar mais e queria jogar em co-op, isso é que me faz falta. E para além disto, eu não posso falar muito sobre isto porque pronto, estava na beta fechada do LEGO Universe. Não posso falar muito sobre o jogo, mas aquilo deu-me uma sensação de jogo de plataformas 3D muito escorregadio, assim da era da primeira PlayStation. Eu não tenho saudades disso. Yeah, e isso irritou-me imenso ao ponto de eu desinstalar o jogo. You let go of it. I broke it to pieces. Uma das cenas que eu gostei mesmo foi o menu. O menu estava a porrer. Tipo, tu tinhas uma personagem de Lego ao lado da cena de login e quando tu começavas a escrever a password, do gajo tapava os olhos. Pá, essas cenas estavam engraçadas. Mas o jogo é mesmo. Acho que os gajos têm de resolver muita coisa. A física. Quem é que faz o jogo já agora? Desculpa. Não sei, eu já não me recordo quem é que está a fazer o jogo. Acho que é pessoal do Reino Unido. Creio eu. Deixa-me cá ver. Google em tempo Devil. Real. Hã? NetDevil é o nome da empresa que está a fazer. É isso. Eles têm muito. Creio é a NetDevil. Owned by Gazillion Entertainment. Louisville, Colorado. Who's Gazillion? Portanto, o que é que eles fizeram mais? Jumpgate, Auto Assault. Oh boy! Oh sim, Auto Assault, esse grande é mesmo! Que ainda continua vivo, não é? Não! That's my point. Quem é o Auto Assault? One Longer Operation Downtown Destruction, que não conheço, mas tem um ótimo nome. Eu acho que era porreiro que a Lego tivesse entregue este jogo a Travel Tales, porque eles têm, que têm feito os melhores jogos de Lego. Sim, mas no geral tem uma estrutura bastante diferente. É assim, é normal, tem os modelos, tem código, tem animações e essas coisas, mas a estrutura do jogo é bastante diferente. Visualmente não. Visualmente ainda continua com a mesma cena de terrenos meio reais e vegetação em Lego, ou alguma vegetação em Lego. Provavelmente é tão simples como essa empresa não quer fazer a memória. É provável. Eu acho que a Traveler's Tales continua a ser ainda uma empresa bastante pequena, com poucas pessoas. Eu acho que é essa uma das principais razões. Não quer dizer que é... Como é que é? NetDevil. NetDevil seja muito grande. Que eu digo seja muito grande, mas... O quê? Eles fazem MMOs. É, eles devem ser pelo menos 4. não sei. É uma empresa que eu desconheço totalmente. Lembro-me de ouvir falar do auto-assalto, os outros nada. Pois, eu também lembro-me de ouvir falar muito sobre o auto-assalto. Do tipo, ENA, o novo MMO de carros, ENA, o MMO... Inspirado em Mad Max. Yeah, ENA, o MMO de carros fechou. Eu acho que foi no espaço de meses mesmo. Yeah. Portanto, era um MMO de carros? Eu não posso dizer muito sobre o LEGO Universe, mas eles têm mesmo muito para afinar naquilo, se querem que aquilo seja jogável para crianças. Porque aqui... Eu estava com dificuldades a jogar aqui. Uma das coisas que me aconteceu logo da primeira vez foi... Eu estava a andar, tipo, aquilo tem uma montanha, e eu noto que está um gajo num poço. E ainda por cima a escrever help num chat que é bué, cheio de censura. Se a palavra que tu estás a escrever não existe, não consegues escrever. Tens de escrever aquilo por palavras. What the fuck? Yeah. E então o gajo, help, I can't get out. E tipo, mas aquele gajo está lá no poço, não consegue saltar para fora do poço. Eu tipo, ok, vou tentar, salto lá para baixo, e quando vou saltar é eu assim a fazer mesh no espaço para saltar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, e consigo saltar. Olha, tu tenta fazer isso, consegues. Ah, eu estava a tentar escrever, tipo, mesh space, e não conseguia porque ele não me aceitava a palavra mesh. É muito bom. Sim, a censura que me fez rir mais no jogo foi no Guild Wars. Eu tentava dizer fica bem aos outros jogadores portugueses, porque eu jogava com vários portugueses. Fica, aparentemente é uma palavra ofensiva em alguma língua. Aparecia censurada. 4 asteriscos ou 4 tracinhos, bem. Parece que eu estava a dizer uma coisa completamente diferente. Ora bem, então, vamos passar assim para as notícias. Tipo, era de pensar que depois de tanto tempo sem um Rumblecast teríamos muita notícia para partilhar entre nós, mas não é bem esse o caso. Mas temos uma grande, que já está com quase um mês de atraso. Já temos um novo site! Ui, já estamos no ar! Fantástico! Rumble tinha morrido e havia Caramba. Certas pessoas que estavam muito contentes e... Sim. Estavam todas felizes que até mostraram a sua felicidade nos seus blogs que o Rumble tinha morrido e tudo. Mas não! Era uma brincadeira! LOL! LOL, indeed. E o mais engraçado é que voltou a aparecer no dia 1 de Abril. Ou seja, vocês vivem numa mentira. Trolling permanente a partir de agora. Sim, trolling. E acho que ainda vai continuar, visto que... O que é estranho é que ninguém ainda perguntou o que é que são aqueles brevemente... Lá no coisa. Exatamente. Também acho estranho. Ninguém se pergunta o que é aquilo. Pois, mas nós também não devemos dizer. Um de nós, um pelo menos já sabem, que já foi anunciado quando foi aberto o site, que é o fórum. Foi? Esse não é segredo para ninguém. Eu que já deixei quase de visitar fóruns de uma forma geral. Eu por acaso não visito muitos fóruns além do ano de Portugal, porque tenho lá pessoas conhecidas, mas... Tirando isso, já não visito fóruns quase nenhum. Então quando o nosso fórum abrir, então vai ser bué de agir, porque vamos estar a andar todos a moderar trolls e não sei o quê. Ai, que fofo. Acham que é mesmo preciso? Moderar trolls? Nós vamos ser os trolls. Vamos ser trolls com moderação. Exato. Seja responsável, troll, com moderação. Olha, isso agora lembrou-me de uma que esta semana eu aprendi que se uma menina vier na minha direção com uma bandeja em mão, cheia de Johnny Walkers, eu digo-lhe keep walking, porque aquela merda sabe mal. Oh God, horrível. tive de logo de enxaguar a boca com um café, que é para tirar o sabor horrível daquilo. Anyway, pois é, novo Rumble, todo bonitinho e ainda tal. Ainda tenho que fazer um post sobre a evolução dos logotipos que eu fui fazendo para o Rumble. Ah, é, não se apercebeu que o logotipo era novo. Sim, mete os meus comentários. Epá, não! Tá ainda não está torto o suficiente! Não te esqueças de meter o beta! Rotina de trabalho! Então o que é que sugeres? Oh, e não diz nada, não sugere nada. Eu só assisti a algumas discussões por causa do esquema de cores. Sim, isso foi uma grande confusão. Ainda temos de ver essas cenas. Eu não estou contente com o esquema. Mas eu vi um comentário, eu lembro-me de um comentário sobre isso, que comparava as cores do site às cores da imagem de marca dos Incredibles. Yeah. Isso partiu-me todo. Eu fiquei, motherfucker! Felipe Ribeiro. Mas é, eu espero que os bugs por agora já estejam resolvidos, que aquilo estava com um bonito aspecto no Internet Explorer e no Opera. Estava mesmo lindo. Isso foi trolling. Yeah. Foi umas duas noites bem passadas. Mas, repara, quem usa Internet Explorer também... Vocês podiam deixar aquilo partido para Internet Explorer, porque quem não tem inteligência para mudar de browser também não tem inteligência para ler o Rumbleback. Não merece. Mas isso é que tem piada. Quando o pessoal chega lá e não sabe que isto é um Rumble, o que é que nós faríamos então com os nossos 2 GB de imagens a dizer "This is Rumbleback, dude"? Para além de uma notícia assim velhinha no Rumble, podemos passar por uma mais atual, que foi da conferência sobre a indústria dos videojogos em Portugal, que teve lugar na Restart em Lisboa. Desvendou-se o mito de que a indústria em Portugal de facto existe. Existe. Tudo, e agora, tudo, e agora, tudo, e agora eu pergunto, da vossa existe? Noção de indústria. Então, mas conta lá. Contem lá. Epá, basicamente o que se, foi muito semelhante à conferência que se fez aí há 2 anos e meio no MyGamesOn. Teve basicamente quase as mesmas pessoas. Já passou esse tempo todo. Estamos todos velhos. Já passou muito tempo. Então vejamos. Quem teve lá foi o pessoal da... Já nem me recordo, mas houve mais alguém que eu não me recordo. Havia lá uma rapariga que estava lá, que não sei de qual era a companhia. Mas teve ela lá... devia ter muita inveja do Abrunhosa. Ela ia mandar um malho. Coitado. Ia caindo lá no palco por causa de uma das luzes ou o quê, que estava lá no chão, com caraças. Estava lá o Pedro Costa, da RTS, o Diogo Horta e Costa, da Biodroid, o Pinto, da InnovaWorks. Teve lá um outro que trabalhou na EA e não sei se ainda trabalha. Pois, supostamente é engenheiro... Como é que é? Ah, caneco, meu. Porquê que eu não tenho aqui isto? Eu só sei que ele não conseguia abrir uma imagem. Oh, sim. Supostamente engenheiro ou engenheiro qualquer. Engenheiro de tecnologia ou assim qualquer coisa. E o gajo não conseguia abrir uma merda de uma imagem. For fuck's sake. Imagem, ao menos era um formato qualquer exótico. Não, ele estava a abrir genérico. Aquilo... Ele estava a abrir aquilo no Windows Image Viewer e não sabia fazer zoom nem nada, tipo... Portanto, um daqueles gajos que trabalha em Mac. Possivelmente. Viram-no a tentar carregar no espaço para abrir a imagem? Não sei, isso não dá para ver o teclado. Mas sinónimo de Mac terminal. Olha, estás a ver... Estás... Cá para mim ele ainda trabalha no DOS ou assim. JPEGs is for losers. Então, mas vá, o que é que tu aprendeste lá, Tiago? Basicamente, o que se... E dando aqui uso às notas do N Portugal, porque nós não chegámos a tempo de toda a conferência, porque alguém muito engraçado da revista Semestre, de nome Parreira, Parreira, nos indicou que afinal aquilo ia começar às 8 e não às 7. Porque tinha chegado pedidos de adiamento e o caraças. Exato, e acabámos por chegar um bocadinho mais tarde e não assistimos desde o início. Mas nós temos umas notas aqui do pessoal amigo do N Portugal, próprios. E basicamente os pontos a reter são que é preciso sacrifícios para trabalhar nesta área em Portugal. Isso é fundamental. E é muito difícil às empresas sobreviverem só de criarem jogos. Uhum. Mas há outras empresas que fazem soluções diferentes. Por exemplo, exatamente, a RTS, exatamente, e a Seed têm outros negócios. Daí que eu esteja a dizer, tais fazem consultoria para suportar a criação. Uhum. Para suportar consultoria e a Seed, a Seed acho que faz coisas em 3D para publicidade. Exato. Sim. A BioDroid, acho que não tem mais nada a não ser videojogos, mas em compensação eles só fazem jogos de Vaporware, de não, de basicamente propriedades que já existem, ou seja, Miffy's World, jogos licenciados, seja, exatamente. Sim. Eles não recebem, ou seja, eles têm sempre dinheiro assegurado. Basicamente há outras empresas, ou há uma empresa qualquer que os contrata a eles e lhes dá dinheiro para fazerem um jogo. É o caso de Miffy's World, Blue Cops, Chiquititas, que ficámos a saber, não saiu cá, saiu num país qualquer da América Latina, Colômbia, Argentina, acho eu. Argentina, por aí. Chegou a sair. Chegou a sair. Ah. Afinal, chegou a sair. Pre-order já. Porquê que não nos mandaram uma cópia para review? E ficámos a saber. Epá, temos uma cópia da Floribela e ainda não analisámos. Pois não. Outra coisa que ficámos a saber. Olha que isso não é como o vinho. Yeah. Outra coisa que ficámos a saber é que a BioDroid está a trabalhar em 11 projetos ao mesmo tempo. Yeah, eles têm 11 projetos. Não, aliás, pelo que eu percebi da resposta foi que eles têm 11 projetos ainda não anunciados. God. Eu percebi que eles estão a trabalhar em 11 projetos em várias. Então foi áreas. Assim. Depois lá da conferência, o pessoal esteve lá a apresentar as suas, os seus testemunhos da indústria, como é que eles entraram. Houve lá um gajo que já andava na indústria já desde a altura do. Hein? Do quê? Não, ele quando era miúdo fez jogos para o Amiga e assim, mas eu estou a dizer é ele na altura do FIFA 97 ou o quê, ou ainda mais antes, ele já estava na EA e essas coisas. Ah, sim, sim. Porque, sim. E houve lá muito pronto, muito testemunho disso e. Depois no final houve uma parte um coisinho de perguntas e eu então fiz uma pergunta ao senhor Diogo Horticosta da BioDroid. Eu acho que se me tivesse apresentado ele não, se eu tivesse dito olá, sou do Rumble, o gajo agarrava numa cadeira e espancava e arremessava. Portanto eu não me mencionei nisso, mas pronto, como ele era um dos poucos de presentes que tinha uma empresa em Portugal e que estava e que tinha vários projetos em simultâneo, eu perguntei-lhe se isso era viável por uma empresa tão pequena, porque que eles têm cerca de 26 pessoas a trabalhar lá e então. Uhum. E ele acabou por dizer que é complicado, que existe ali bastante saltos entre projetos, uma pessoa acaba de fazer uns gráficos para um projeto, salta logo para o outro e não sei o quê, está sempre ali uma rotação. E acabou por dizer que tinham uns 11 projetos na Forja. Pá, eu fiquei parvo. Que é do tipo, ou seja, são 11 editoras que lhes estão a dar trabalho para fazerem aqueles jogos. Certo. Não, pode não ser bem assim. Pode ou ser quase 11, vá. Pode ser mesmo de propriedades deles. Ou seja, podem ter mesmo jogos. Exato. Que são mesmo deles. E depois vão fazer pitch a uma editora qualquer. Este exato. Novo que foi anunciado não é de nenhum IP, pois não? Réplica. Não, creio. Supostamente é original. É IP okay. Original. Então pode ser assim, podem ser outros desses géneros. Sim, mas isto é muito esquisito. Tu vês uma equipa pequeníssima a fazer tantos jogos ao mesmo tempo. E eu também estava a dizer se aquilo. Estava a perguntar se aquilo não ia afetar a qualidade de cada projeto, porque eles estão-se para ali a dividir. A desdobrar em várias tarefas. E falaste há pouco que alguém disse que eram necessários sacrifícios. Ele não se estava a referir a mão de obra barata qualificada, gratuita. Provavelmente. Agora vais ter que sacrificar dinheiro para cursos que não existem, estás a ver? Não, é que eu estou a fazer o que me está a parecer é que isto é uma situação um bocado parecida com a animação também em Portugal, que é mais naquela de só fazemos animação para festivais, pouca coisa comercial, os colaboradores que nós contratamos são quase sempre ou estagiários ou muito mal pagos ou qualquer coisa assim do género. E depois, quando o projeto acaba, mandamos toda a gente embora. Mas a animação em Portugal ainda tem algumas pessoas conhecidas por fora, o que não é mau. Exato. Mas lá está, como há pouco falaste do exemplo da Seed Studios, que faz outros tipos de projetos mais monetariamente rentáveis, não têm só os videojogos, consta que na animação em Portugal também tens um bocado esse problema. Tens muito poucos que fazem animação. Unicamente animação. Que fazem animação comercial, lá está, animações para canais de televisão, programas, esse tipo de coisas. E depois tens aqueles estúdios que fazem apenas animação artística. Sim. E supostamente são esses que mandam o pessoal todo embora, são um bocado exploradores. E está-me a parecer um bocado que existe esse paralelismo entre a indústria dos videojogos em Portugal e da animação. Existem uns tantos poucos que fazem os videojogos, têm essa componente dos videojogos, e depois têm outra componente mais rentável de onde eles fazem o dinheiro para investir noutros projetos. É assim, uma das coisas que ficou em falha, porque pelo menos daquilo que eu vou dizer, nós não chegámos a tempo de ouvir todas as pessoas, mas sabendo o percurso, o percurso de algumas pessoas que estavam lá, que apareceram lá e outras pessoas depois que estiveram lá a relatar, aquilo... Ir parar à indústria dos videojogos, nem que seja em Portugal, mas em todo lado, portugueses a irem parar lá à indústria, é sempre uma coisa esquisita. É sempre um processo totalmente incerto. E ainda para mais, quando eu descobri que eu não tinha... Pá, não sei porquê, eu estava completamente à parte disto. O Rogério Silva, que esteve na Move, que... Sim. Trabalhavam na Hugo Vault, estavam a trabalhar no Hugo Vault e fizeram. Vault, o outro vaporware português. E fizeram. Duke Nukem Forever Portugal. Português, basicamente. Tipo, e que por causa de. Por falta de dinheiro fizeram o jogo da Floribela e mesmo assim o jogo, o Hugo Vault não andou para a frente. Ele está na Ninja Theory. Eu sei. Por acaso descobri isso também há pouco tempo. Que também não estão propriamente em boas finanças, mas pronto. Sim, por causa que o Heavenly Sword não lhes rendeu quase nada. Não é isso. Eles não podem sequer usar a tecnologia do Heavenly Sword. Yep. Aquilo é tudo da Sony e não deles. Portanto, eles não podem sequer fazer um Heavenly Sword 2, a menos que a Sony peça. E eles dê autorização para usar as coisas que eles construíram. Pois, daí que agora o novo jogo, eu esqueci-me do nome. Enslave, não é? Sim. É isso, Enslave. Seja para Xbox 360 também, além de PS3. Uhum. Tipo, houve uns que eram tipo programadores, engenheiros informáticos e tal, que foram trabalhar para fora. Outros que criaram a sua própria empresa e lá lutam contra as dificuldades orçamentais através de outros meios. Ou seja, ganham daquilo que fazem que não é relacionado com os jogos, parte desse lucro vai para fazer os jogos. Ou então depois é estes casos que é pessoal que está a fazer, que tem pequenas equipas, que está a fazer jogos e que não vão a lado nenhum, vão depois ser recrutados noutras empresas, que é o que também acontece tipo no caso da Crytek, que já lá estão imensos portugueses, maioria pessoal que eu pelo menos tomei conhecimento na comunidade game dev portuguesa. Sim, que era pessoal, tinha pequenas equipas lá na comunidade e que aos poucos foram todos para o estrangeiro, foram todos apanhados pelas grandes companhias. E um deles muito dentro da comunidade de modding também. Sim, também. No final disto tudo, da conferência, não ficou nada claro qual o processo mais exato para entrar na indústria. Mas não parece que seja... Acho que não há. Pois, acho que não existe um processo exato. Mesmo quando tu vês em conferências como a GDC, não existe um processo exato para entrar dentro da indústria. Várias das pessoas que eu conheço da Biodroid foram para lá muito por causa de outras coisas que eles tinham feito em banda desenhada e ilustração. Por isso eles têm muitos designers gráficos. Pronto, lá fora, tipo, nos Estados Unidos tu tens a DigiPen, tu sais lá, fazes a tua equipa, tu apresentas projetos e encontras uma editora e depois com esperança és recrutado para outra empresa. Mesmo a DigiPen nunca é muito assegurado. Basicamente o que tens a fazer é criar muito, isso é como em qualquer área artística ou criar portfólio. É criar portfólio. Yeah. E eles o rapaz da RTS, que não me lembro do nome, estava a dizer que ele, quando é para artistas, ele nem olha para o currículo. Ele olha quase diretamente para o portfólio, que é o que deve ser. Eu concordo com isso. Yeah. O currículo não te diz as tuas capacidades, diz-te onde é que andaste, mas podes ser um gajo simplesmente com montes de dinheiro, com pais montes de ricos, que te mandam simplesmente quando tu quiseres. E essa é a diferença entre gajos que podem ir para onde quiserem e gajos que fazem o que quiserem dentro da área criativa. Daí que eles olhem só para o portfólio. O portfólio é que diz basicamente o que tu consegues fazer. Sim, e se há pessoal que consegue juntar pessoal para fazer um pequeno jogo, pá, é a melhor coisa que se pode ter num portfólio. Exatamente. Para entrar na indústria dos videojogos é ter um jogo feito. Não interessa o quanto mau seja o jogo. Desde que esteja acabado, já é muito bom. Desde que esteja acabado e que tenha um conceito. Não precisa ser um conceito original. E depois foi o que se falou nisso. Eles disseram que, se possível, façam um jogo com amigos. Mas amigos que partilhem. Depois era aquele senhor da EA, que trabalhou na EA, estava a dizer, amigos que partilhem essa ambição, não sejam amigos que simplesmente... Hoje não posso, tal... Está bem, eu ajudo-te com isso, está bem, é ok. Tipo pessoal tem de ser pessoal que está interessado na entrada na indústria. Ambiciona mesmo aquilo, se não partilharem todos a mesma ambição, caga nisso. Pronto, eu acho que de resto podemos ficar assim no post que há de surgir no Rumble, incluindo a minha pergunta. Eu sou um imundo. Que ainda não, então nada. Exatamente, e está à procura da palavra. Procrastinador, como é que é? Algo assim, se não interessa. Está bem. Procrastinador profissional. Eu depois vejo como é que se diz a palavra. Ora bem, vamos então passar para outras notícias e vamos ver se encurtamos isto. Já estamos aqui quase com uma hora e piques de gravação. Deixa estar, já não fazemos um podcast há tanto tempo. Não pois faz mal. Portanto, pessoal, saudades. O mais agrandito não faz mal. O pessoal tipo, faz um intervalozinho. Lembrem-se. Faz conta que estão a instalar o Devil May Cry 4 e vão comer umas chantes. Ou vão fazer um xixi. Então vamos lá começar aqui com minhas notícias preferidas do início do mês. E isto vou dirigir-te a ti, Tiago. A Microsoft recusou editar o maquinário no Live Arcade. Diz-me. Estamos a jogar no PC, caguei para não, ele. Não, não, Tiago, mas diz-me o que é que sentes? Tu que adoraste o jogo com todo o teu coração, sinto, o que achas? Sinto que há pessoas que não vão poder jogar uma obra tão... Kick-ass como aquela. Ouve lá, tu que experimentaste o jogo. Ele é um bom jogo. Para além de ser um jogo mito, que é aquilo que nós já sabemos, é um bom jogo. O jogo é fabuloso a nível visual. Exato. Mas além disso, é um jogo mesmo muito bom de aventura. Primeiro, não precisa de palavras. É daqueles jogos que seguem o show, don't tell it, show it. Ok. E isso para mim é excelente. Epá, e depois é mesmo muito bom. Eu não sou muito de jogar jogos de aventura, porque normalmente encravo muito, mas naquele depois também tem sempre uma ajuda para quando o pessoal fica encravado. E tem uma espécie de índice, tem um sistema de dicas lá incorporado. Ok, mas isto está a ir para um lugar que não era bem a minha intenção. Era mais minha curiosidade, mas pronto. Eu não sei porquê, mas qual foi a razão que eles deram para não editar? Não, mas é que a questão, a tua reação foi do tipo fogo, o jogo não vai sair na Live Arcade. Isso é mentira. Aquele F era de fogo. É que... É assim, isto é uma coisa impossível. Eu fiquei parvo quando esta notícia saiu. Porquê? Todos os jornalistas e pseudo-jornalistas foram estúpidos ao ponto de não perceberem a notícia quando ela foi lançada. Correram para os teclados. É que é assim, sim. A Microsoft recusou editar o jogo na Live Arcade. Não recusou. Não baniu o jogo do Live Arcade. Simplesmente decidiu não editá-lo. Repara bem, os gajos que fizeram o jogo é que foram todos indignados a lançar um press release a dizer que a Microsoft recusou-se a editar o nosso jogo. Como é que é possível? Tipo, isto foi basicamente o processo. Eles querem lançar o jogo na Live Arcade, a Microsoft. Ok, tudo bem. Ah, mas nós também queremos que vocês se encarguem com todos os custos de edição, publicidade do jogo no Live Arcade. E a Microsoft. E o que é que isso fica? O que é que nós ganhamos com isso? É que para além do jogo já ter saído em vários outros outras plataformas e a Microsoft só está interessada, só está interessada se o jogo for exclusivo para as Xbox 360. Aí sim já ganhavam alguma coisa se eles fossem editá-lo no Xbox Live. Como não vai ser exclusivo, como eles querem lançar também na PS3, a Microsoft não tem nada a ganhar em editar um jogo que também vai ser lançado na PS3. Portanto, basicamente o que a Microsoft lhes disse foi: se vocês querem editar o jogo, arranjem uma outra editora para além de nós, que nós não temos interesse. Ou seja, a notícia aqui é o quanto a maioria dos sites foram estúpidos em cair na armadilha de quem fez o jogo. Quer dar a entender que a Microsoft tinha de alguma forma banido o jogo do Xbox Live Arcade e que o jogo nunca iria ser lançado. Isto foi quase publicidade viral. Coisa muito estúpida. Pá, e eu fiquei mesmo parvo. Porque todos os sites que eu via com isto era eles a terem uma notícia bem indignada e depois um update. A dizer, afinal, depois... o que é curtido é que em todos esses sites a coisa mais absurda foi em que todos esses sites... O pessoal a comentar, logo os primeiros comentários, a maioria deles eram todos isso a não corrigir é assim. A notícia. Yeah. É tipo, oh jeez. Foi um daqueles dias em que eu andava pela internet a rir-me em todos os sites. Acabava toda a gente por ser mais estúpidos uns aos outros e toda a gente se odiava, era excelente. É daqueles belos dias. É daqueles belos dias em que ainda se vê que o jornalismo de videojogos ainda tem muito para correr. É daqueles que vão à última fonte e não perseguem a notícia até à sua origem. É, não se dá o trabalho de investigar. Eu acho que é o jornalismo no geral, porque sempre que eu vejo jornalismo generalista a falar de jogos, eles também só dizem merda. Pois, também é verdade. Por isso mesmo. Sim, mas é tal cena, tu... Mas é tal cena, tu tipo em jornalismo de notícias existe ainda muita investigação. E existe bastante jornalistas que fazem investigação. Aqui, quando é jornalismo de videojogos, raramente há isso. É tudo, ou é copy-paste de press releases, ou então é copy-paste de outro lado. De outro site de notícias que conseguiu um certo rumor e tal. E pronto, e acho que... Eu já não tenho aqui mais nada, se vocês quiserem correr com algumas notícias que tenham para aí. Rest in peace, Xbox Live. É verdade, Xbox Live. Isso é... Nunca, é da original, obviamente. Nunca joguei e não vou ter saudades. The end. Eu tenho saudades do Xbox Live original porque a voz era melhor. o voice chat tinha melhor qualidade. Eu acho. Sério? Eu acho. Sinceramente, acho que o voice chat tinha melhor qualidade. Fora isso. Eu só sei que fiquei quase, 5 horas a ver o stream live dos gajos do Giant Bomb. Aquilo... é verdade. Aquilo era suposto só ter 2 horas e aquilo ainda... Aliás, eu nem sei se aquilo ainda continua. Espera lá, porque... O stream não, mas ainda há uns gajos ligados ao Halo 2. Pois é, porque o matchmaking está offline, mas se tu fizeste um jogo com várias pessoas antes deles desligarem o live, o jogo ainda continua. E mas eu claro, acho é que eu acho que até, sim, eu acho que até domingo passado ou assim ainda continuava. Pessoal que ainda deixava eu sei que o matchmaking ainda continuava no dia a seguir. Depois nunca mais depois desligaram, mas é o que eu estou a dizer é que ainda há gajos com as consolas ligadas. Ligado. Não vamos deixar o live morrer, vai ficar eternamente ligado. Está aqui uma notícia de há 4 horas. Jogadores recusam-se a sair da Xbox Live, portanto, se a internet está certa, o que pode até ser verdade, quem sabe, até pode ser que estes gajos ainda estejam com o jogo ligado, não quer dizer que estejam à frente dele, mas se a net deles tiver um soluço, foi isso. Tchau. Xbox Live, definitivamente. We'll never die. Esses são 27 gajos que ainda estão a jogar. E depois de ter visto aquele stream, fica com imensa vontade de experimentar voltar a jogar multiplayer de Splinter Cell dos antigos. Eu nunca tinha jogado do Double Agent e está mesmo muito diferente. Agora que me tinha esquecido de mencionar, é que os peões não têm armas. Ah, não? Então andam lá só a dizer: só a roubar. Where are you, Fisher? Yeah. Próxima notícia! PS3. Black and White? Não, PS3 3D Fail. Fail? Espera, isso passou um bocadinho ao lado. Sim, eu esta semana estive longe da internet, portanto não estou. Foi lançado um novo update, acho que é o 3.30. Pá, PS3, que finalmente veio trazer o jogo 3D. E então... muito fixe jogar Wipeout HD, jogar Motorstorm, mas não há. Ou seja, o Wipeout HD era a 1080p, 60 frames por segundo, a 3D passa a ser a 720p e a 30 frames por segundo. Ou seja, o 3D não é gratuito. Até é o Gran Turismo 5, não é? Isso ainda vamos ver. Eles agora têm de atrasar o Gran Turismo 5, que é para ele dar 60 FPS com 3D. Yeah, eles optimizarem. E 120 sem o 3D. Mas pronto, mas ao que parece, tipo, o caso do Wipeout HD nem é o pior. O MotorStorm, o original, corria a 720p, 30 frames por segundo. A 3D fica numa resolução muito abaixo, mesmo sub HD. E acho que houve casos em quem se queixava que estava injogável, que não dava mesmo para jogar. Não sei até que ponto isso é verdade ou não. Às vezes até fico contente de não ter nenhuma consola considerada de nova geração. Então porquê? Por causa de histórias como essa. Já vão ver, isto vai ser... Isto é o meu resumo das consolas de nova geração. Como dizem os senhores na NeoGAF, PC Master Race. Isso foi por causa do Yahtzee. O Yahtzee é que usou isso uma vez. Estava a falar dos console peasants e PC Master Race. Mas pronto. Portanto, é mais uma coisa que vem revelar... que vem demonstrar aquilo que eu acho... já há algum tempo, que é 3D é uma fera, pelo menos por enquanto. É, exatamente isso. É essa exatamente a minha opinião. É agora que estou a pensar, tipo, realmente PC é mesmo Master Race. Se um jogo sai a esta resolução, fica nesta resolução para sempre. Porque eu... Saiu há pouco tempo o Outcast, finalmente. um jogo de 1999, da InfoGames. Finalmente foi lançado pelos gajos do Good Old Games. Uhum. E fica alguma coisa de jeito? Calma! Aquilo finalmente já corre nos computadores desta geração. Porque antes... Porque antes, se o teu processador tivesse mais de 1 giga de potência, tinhas problemas tipo de velocidade. Imagina tu andares em zonas lamacentas, não te movias. Tipo, tinha erros estranhíssimos, bugs mesmo esquisitos. É que sabes que tinha a tecnologia de voxels. Pois, que aquele tinha... diferente. Pois. Tu estás habituado a ver. E é por essa razão... não era polígonos, supostamente, ou não? Ou como é que é? Tinha personagens, modelos eram polígonos... Não, ao contrário. Era voxel. Ou era ao contrário? É como eu estou a dizer. Terreno era voxels e... algumas estruturas e os modelos das personagens, inimigos, animais, etc. eram tudo polígonos. Ok, mas... porque é que eu referi... que as resoluções se mantêm, é que este jogo é muito, muito difícil de jogar a uma resolução superior a 512 pixels. Porquê? Que é a resolução máxima. Por quanto? 512 por quanto? 512 por mil e... Não, desculpa, 512 por 200 e qualquer coisa. Deixa eu verificar. Oh, I'm playing pixel art, lol. É 512 por 384. É a resolução máxima. Eu pensava que eles no Good Old Games adaptavam os jogos para estarem de acordo com as novas tecnologias, para poderem correr. Este jogo é muito difícil. Pois, eu não estou a ver eles a mexerem no jogo. Aliás, existe uma forma de meter isto a correr numa resolução de 640x480, mas fica numa janela pequena. Ah, pera, tu jogas isso assim esticado para o ecrã todo? Mais ou menos. Eu, por exemplo, como estou no portátil não, e ainda assim isto é uma ATI merdosa. Não, não é uma ATI merdosa, mas a ATI é merdosa porque não sabe botar drivers decentes. Eu não consigo. Eu acho que isso é problema geral. Não há placas gráficas que corram com tudo. Eu não consigo tipo, evitar que isto se estique. Que resoluções de 4x3 deixem de se esticar. É mesmo estava a perguntar isto mais para saber a que distância do computador é que tu tinhas de jogar para perceber o que é que estava a passar. Não, é que isto, pronto, isto fica... se conseguires que o teu monitor corra a 512, tudo bem, só que o jogo até está bem, não está mal visualmente para essa resolução, só que... Tal cena é um daqueles jogos coitadinhos que tem que se tu fores à pasta do jogo vais encontrar ficheiros inis para quase todas as combinações possíveis que existem que existiam de hardware na altura. É do tipo o teu computador é um Celeron, é ok, então é um Celeron de quê? De quantas velocidades? Ah, é 333. E quantos megas de RAM? 64? Está bem. Então pronto, passa lá para as próximas opções. Era assim uma coisa parva. O que me confunde aí é quando perguntam sobre som. Eu nunca sei bem o que responder. Eu lembro Blaster. Do... É, normalmente isso é o que eu respondo. Dizes que é o que eu respondo. Porque é o que me parece mais genérico. Yeah. Tem mais alguma coisinha? E ainda se... Fora isso, ainda se joga bem? Ainda é como tu te lembravas dele? Totalmente. Tipo, é tal e qual. Aliás, há coisas que ainda acho que espero descobrir, que tinha descoberto da última vez que joguei, quando ainda não tinha computador para isso, que era... Existem muitas casas que são tipo armazém, que tu consegues... Entras lá e podes apanhar de tudo e mais alguma coisa. Munições, vida e etc. Mas tu precisavas de chaves. E eu assim, não sei porquê, lembrei-me. Ok, vou disparar um míssel contra esta porta de madeira. E resultou. Acho que isso funciona nesse, sim. E resultou. Portanto, eu espero encontrar assim mais coisas porreiras para a próxima vez. Mas calma, isto é um jogo de 99. Não se... Yep. Não se surpreendo. O quê? Mas isto é uma coisa extraordinário. Acho que pela resolução eles já deviam ter percebido que não era um jogo para telemóvel, por exemplo. Não sei se o telemóvel correr a 512. Não. Porque este jogo, se tiveres o jogo original que não tenhas comprado no GOG, este jogo é um daqueles jogos que só vai correr mesmo a baixo processamento. Porque é tal cena, eu com o meu portátil antigo tinha de meter o portátil a correr a 700 MHz, ou seja, só com um core, para conseguir jogar o jogo. Era coisas giras. Tem mais? O que é que há mais para pa se partilhar? Pokémon, Black and White? Mas... Pois, parece aí mais uma edição de Pokémon. Eu não sei muito sobre ela porque eu tenho tido bastante trabalho. Eu não tenho lido sobre isso. Sei que se chama Pokémon Black and White. Eu desde 1989 que não jogo Pokémon, por isso. Já somos dois. Eu ainda não falei sobre isso muito, mas tenho andado de volta deste Pokémon, mas não nas últimas duas semanas, portanto não falei disso há um bocado. Coitado, o Pokémon que está no teu Pokéwalker já deve estar todo podre. ou cheio de cocós à volta, já não limpaste nada. Não, mas posso dizer, o jogo quase não mudou nada desde há 10 anos atrás. A única coisa que eu posso dizer que mudou, que foi acrescentada, é o online, mas isso já não é novidade neste. Pois. Era novidade no Diamond e no Pearl. Portanto, próximo só inclinaram mais a vista. Pois, ouvi dizer que há coisas em que tu vês a personagem de lado e estás a andar em cenários urbanos, mas não cheguei a ver nada disso. Exato. Aquilo apareceu num programa japonês só de Pokémon. É o Pokémon Sunday. Oh my god! Sabes que eles ficam assim com tudo. Eles sempre que lançam um novo, normalmente apresentam lá um bicho novo, apresentam lá uma silhueta. E é logo todo... É tão estúpido, meu. Eles vivem no passado. Então é isso. Vamos já passar aqui para quem está chateado com o Japão viver muito no passado. O Inafune na Captivate, que foi que a semana passada. Acho que sim. Ele, em umas certas entrevistas, estava mesmo muito chateado porque o povo japonês só quer mais do mesmo, não querem evoluir, não querem sempre a mesma coisa. E estão dispostos a pagar sempre pela mesma coisa, é o que acontece que, obviamente, com o Pokémon, tipo... Parece que também... a Square está a tentar mudar. Pois é isso, quase todas as companhias já estão a perceber-se que eles não só com o mercado japonês não vão sobreviver. Yeah, a Capcom, a Square, já estão todas a... A Capcom foi a primeira a adaptar-se e continuar a achar... logo a seguir a comprar a Age, não é? Daí que a Lara Croft se vai tornar numa Nemo Girl. mas é tão estranho, tu por exemplo, pôres o Just Cause 2 no console e a primeira coisa que te aparece é Square Enix. Sim, eu vi isso hoje. É tão bizarro. É muito, muito estranho. Eu estava espantado com o engine e tudo isso e estava a jogar a demo com o amigo, entretanto acabou a demo, reiniciámos a Xbox ou o jogo, sei lá. E apareceu, estávamos a ver, esta tecnologia parece fixe. Quem é que fez este jogo? Square Enix? What? Mas então, o que é que saiu mais? Tu estavas todo excitado, Marco. O que é que saiu mais lá da Captivate? Marvel vs. Capcom 3, caraças! Eis pá, super combos! I'm gonna take you for a ride! Finalmente, depois de não sei quantos anos, finalmente a sequela que toda a gente... Toda a Capcom é uma daquelas companhias que luta por tudo, por licenças. Já foi assim a trazer o Tatsunoko vs. Capcom para os Estados Unidos e aquelas licenças estavam todas divididas por imensas companhias de divisão. Eu já não tinha... O Jump Ultimate Stars nunca vai sair na Europa. Pois, imagino. Há tantos jogos com coletâneas de vários franchises que não chegam cá. É um bocado triste. Mas pronto, finalmente, pelo menos este finalmente vai chegar. Com o anúncio do Marvel vs. Capcom 2 para o Live e para a PSN, foi o primeiro hint que alguma coisa se podia estar a passar. Sim, porque as licenças da Marvel estão a coisa mais esquisita. Então, a Marvel agora foi comprada pela Disney, mas a Activision tem... direito do Wolverine e Homem-Aranha, a SEGA tem do Iron Man e supostamente do Thor, acho que é do Thor também. Pá, que coisas mais esquisitas. E vamos lá ver se tu não chegas lá ao ecrã de seleção do coisa do Marvel vs Capcom 3 e tipo só tens ido 3 personagens de Capcom de Marvel. Ups, sorry. Eu estou mais à espera tipo de num ecrã de start, por baixo das letras que dizem press start, ver uns quantos uns quantos copyrights de não sei quantas mil companhias. Oh não! Os créditos do jogo nunca mais devem acabar. 5 minutos de ecrãs legais até aparecer o ecrã inicial. Oh damn it, eu quero lutar! E a Taito tem o copyright com os jogos nos loadings, portanto estás lixado, não tinhas mesmo nada para fazer. Não, Taito, não era a Namco. É a Tecmo, a Tecmo. A Tecmo, ok. Namco. Taito é Puzzle Bubble, ok, já percebi, já percebi. Mas, é assim, tal como o Street Fighter 4, este também vai ser em 3D, para quem viu o trailer está com muito bom aspecto, mas também fica um bocado... In-game? É com modelos in-game, vá lá, pelo menos. É com os mesmos modelos, mas quem viu também fica um bocado apreensivo, se, como eu, porque quem conhece os dois primeiros jogos sabe que em determinados momentos passa-se tanta porcaria no ecrã, há sprites enormes que entram no ecrã. Eu não sei se eles vão conseguir replicar essa, basicamente essa confusão que caracteriza tanto o Marvel vs. Capcom em 3D. Era fixe eles caracterizarem mesmo, irem mesmo ao núcleo do carisma desses sprites e fazerem mesmo sprites completamente pixelizados ali, uns quadradões gigantescos a destruírem tudo no ecrã. Isso era uma coisa tipo 3D Dot Game Heroes, em que faziam sprites em 3D com quadrados, com cubos. Ah, sim. É verdade, é verdade. Isso era muito fixe para um King of Fighters ou um Guilty Gear. Eu ia morrer, era como o cara se saísse para a Wii. Mas não, em princípio pelo que o trailer deixou antever, as áreas de jogo são enormes e não estou a ver aquilo na Wii. Apesar do MT Framework, que supostamente está disponível para a Wii. Uma coisa que se pode inferir agora com o Marvel vs. Capcom, é que isto supostamente está a ser feito pela equipa que fez o Tatsunoko. O que supostamente poderá deixar o pessoal que fez o Street Fighter 4 para fazer um Darkstalkers. Ou o Snap. Que o senhor, agora que não me estou a lembrar do nome, quem é que é responsável pelo Street Fighter 4? Eu estou fora dessas anestes. Sim. Olha, se tivesse aqui o Mega. Bota cá o Mega. Agora não me estou a lembrar. Seja como for, quem era responsável já está farto de dizer: epá, eu gostava muito de fazer um Darkstalkers. Epá, eu gostava muito de fazer um Darkstalkers. Eu já vos disse que gostava Yoshinori muito de fazer um Ono. Exato, esse. Sim, ele está nas notícias ultimamente a dizer: peçam-me para fazer um Darkstalkers. Vá lá. Sei como há um tempo atrás a Square, quando saiu o Chrono Trigger para a DS, que não parava de dizer: sabem que se o teu interesse for suficiente, nós até podemos fazer outro Chrono Trigger. É a mesma história que ficou o Final Fantasy VII. Se eu tiver tempo, se houver dinheiro, se só estiver interessado, se calhar vai, não sei. Mas pronto. Para além dessa cena do Marvel vs. Capcom 3, o que é que saiu mais? Lá mostraram cenas de Super Street Fighter 4, né? A cena das competições. Pá, mas houve uma coisa que me maravilhou imenso, que foi o Bionic Commando Rearm 2. Foi a versão do jogo que vendeu? Logo é que vai ter a sequel. Claro. Não joguei. A outra, o Bionic Commando, acabou num cliffhanger. Não há continuação. Mas o Rearmed, pá, evoluiu aquilo. Está fantástico. Dá para saltar. Dá para saltar, pá. O que é que se adiciona uma sequela? Como é que se monta a partir do original? Como é que se cresce? Salta-se. Revolution. Fogo. Esse é o que se faz com a tecnologia de hoje. Eu não joguei ao primeiro Rearmed, era bom. Muito bom, só a dificuldade aumentava imenso quando chegavas ao último nível, por causa dos checkpoints, não eram nada simpáticos. E ao contrário do outro, foi muito aclamado pela crítica. Sim, eu lembro-me dos críticos falarem bem, eu queria só ver como é que era a vossa opinião. No PC há alguma coisa de jeito, eu acho que isso saiu no Steam ou assim. Saiu no Steam. Sim, o Rearm, aliás. Talvez precisas de uma boa máquina. Ok. Sim, não... aquilo não é nada levezinho, não. Pois não. Aquilo tem bué shaders e tal. Olha, não sei se és gajo para gostar do aspecto daquilo, já que ficaste um bocado chateado com o Train. Que o Train era só o Blooms e o Caneca. Às vezes, este aqui. O Train é Bloom the Game. E há montes de críticos a dizerem aquilo, gráficos maravilhosos, isto parece um sonho, não sei o quê. Pois, o Bion Rearm tem algum bloom e tal, mas não é assim nada, não é nada exagerado. No entanto, é uma das coisas que pesa um bocado no PC. Eu paguei o Train só mesmo por causa daquilo. Eu não aguentava. Não, pá, não. É, era mal demais. Ok, como é? Ficamos por aqui ou ainda há mais alguma nada, coisa? Nada, há mais notícias! Oh meu Deus! Estou para toda a notícia! Então, podemos começar, por exemplo, o Assassin's Creed 2 já foi definitivamente acabado. Já, certeza absoluta, eles não vão sair e dizer: ah, afinal, a versão ainda é um bocado incompleta. Os shaves só guardam o tempo até os minutos, não os segundos. Oh, sim. Eles arranjam sempre uma desculpa para dizerem que o original. Eu gosto disto, que é tipo o dinheiro que eles gastaram em dificultar a vida aos clientes verdadeiros foi todo bem gasto. Pois, eu não sei onde é que isto vai levar o mercado de jogos de PC. Eu sinceramente não sei. Pai, eu sinto... Não foi o Ubisoft que disse esta semana que ia passar a vender jogos só digitalmente? Sabe, não. Ou percebi mal a coisa? Isso foi a cena dos manuais, provavelmente, que tu leste. Ah, não, houve as duas coisas. Eu li isso dos manuais, muita discussão e opiniões e não sei o quê. Mas continue a falar, eu vou procurar a notícia. Ok, então eu vou já agora mencionar uma coisa que a Ubisoft também fez. Que. Porra, agora faltam-me aqui os apontamentos. Ah, goddammit! Também outra à procura. Não! Caótico! Isto por okay, rádio. A cena da Ubisoft. Uma das coisas que me... Pronto, se isso aí for mesmo verdade da cena deles quererem vender... Agora quererem só vender digitalmente. É uma coisa que me lixou bastante. Foi que eles removeram muitos dos seus jogos do catálogo do Reino Unido, do Steam. Então, jogos como as pre-orders do Assassin's Creed 2 e Silent Hunter e outras cenas no Steam, alguns utilizadores, puf, desapareceram. E então o pessoal acabou por definir melhor aquilo e afinal desapareceram só no Reino Unido. O que é que acontece? O Reino Unido não está a sofrer a má conversão de euros. Que nos acontece, tipo, exato, jogos que vêm dos Estados Unidos e só mudam o símbolo e já estão em euros. Lá no Reino Unido eles fazem mesmo uma conversão como deve ser. E... Às vezes. Pois. Hã? Neste caso não, é isso. Pois, não, é que a maioria dos jogos estão todos muito mais baratos no Reino Unido. Porque eles fazem uma conversão quase, uma conversão como deve ser, entre os dólares para, sim. para pounds. E... Nem sempre, certo. E então a razão que a Ubisoft lançou para cá para a press foi por motivos de negócio e não sei o quê. Ou seja, o pessoal do Reino Unido está a pagar mais barato pelos nossos jogos digitalmente e nós não podemos ter isso. Não. Basicamente foi o que eu interpretei daquilo. Não sei se já encontraste aí alguma coisa. Encontrei, sinto-me extremamente humilhado. A bull! Foi do post dele, sim. Foi aí que eu li e não me lembrava. God. Troll, massa troll. Não estou a perceber nada. O Abul pôs um post dizendo na continuação desta coisa de ficarem sem manuais de papel iam ter mais medidas e uma delas era passar a vender os jogos só digitalmente. E eu não me estava a lembrar que tinha sido notícia do Rumble. Continua lá então, aí o relato dos ácaros que andaram a estragar a vida à Ubisoft, coitadinha. Não, basicamente, eles lançaram o crack cá para fora e disseram que simplesmente mandaram uma boca a dizer o tempo e dinheiro que eles gastaram a desenvolver a DRM mais valia terem no gasto a melhorar o jogo. E que a única coisa que eles fizeram foi simplificar a vida aos utilizadores. Mas nada. O Snap! E têm uma certa razão. Não vale a pena discordar. Eu sou coisa, o host do podcast, mas vocês têm de continuar com as notícias porque eu não tenho mesmo nada. Epá, eu tenho aqui duas notícias. I got nothing. Eu tenho aqui mais duas notícias, mas são estilo. Notícias que não interessam ao Menino Jesus. Então, espera aí. A primeira notícia que não interessa ao Menino Jesus. Isto até podia ser uma nova secção. Isto é a parte descartável do Rumblecast. Então, é assim, foi anunciado um novo Another Centuries Episode, chamado Another Centuries Episode R, para a PS3. Que vocês gastaram muito tempo com esse título. Que, para quem não sabe, foi uma trilogia de jogos que houve para a PS2, daqueles jogos estilo Super Robot Wars, em que juntam uma enorme quantidade de franchises de robôs gigantes, animes de robôs, e depois misturam tudo numa história bué complexa, mas são jogos sempre muito, muito, muito eficientes e divertidos. E finalmente vai haver para a PS3. Outra notícia, mas esta no campo dos rumores já pode interessar mais do que ao Menino Jesus. Que é anda a circular, né, pelas internets um print screen do ecrã da Xbox ligado à PartnerNet, que, para quem não sabe, é o Xbox Live para developers e imprensa, em que aparece lá uma versão do Jet Set Radio para Xbox Live Arcade. Oh yeah, exato. Toda a gente rezar para que seja verdade, para que não seja fake e que o jogo venha mesmo. Mas tendo em conta os últimos anúncios feitos pela SEGA, está toda a gente muito confiante. E são excelentes notícias. Já se aprendeu um excelente jogo. Sim, mas não tem nada. Estás a ver a excitação? Não tem nada a perder com uma coisa dessas. Sim, eles já tinham anunciado vários clássicos da Dreamcast que iam aparecer no Live Arcade e acho que eles também tinham ideias de fazer o mesmo para a PlayStation 3. Isto há uns anos era completamente impensável. Yeah. Eles, a partir do momento que eles anunciaram o Afterburner Climax, que saiu dia 21, vão jogar, vão experimentar, que é muito bom. agora estou cheio de... O meu coração segue isto pula de alegria. Porque finalmente começam a surgir jogos bons. Álbuns arcade da SEGA no Xbox Live. Já estás com saudades de sentir felicidade ao ver o logotipo da SEGA a surgir. É verdade. Só espero é que não aconteça este o que aconteceu inicialmente, pelo menos ao porte do Sonic Adventure para o Xbox Live Arcade, que estava com um aspecto muito mal. É, eu não tinha visto nada ainda, não vi mais. Sério, o jogo estava a correr numa resolução inferior àquela que corria na Dreamcast, cheio de bugs, sem widescreen, sem nada. Agora, não sei se aquilo era uma versão muito, muito, muito pré-alpha ou qualquer coisa assim do género, mas estava com muito mau aspecto. Mas pronto. Mas é, os gajos anunciaram tipo Sonic Adventure, Crazy Taxi, o Jet Set Radio não está anunciado, mas pronto, temos esperança. E saiu o Virtual On, o Oratório Tangram, que era a versão do Dreamcast. Mais alguma coisa que saiu? Ah, Soul Calibur também era a versão de Dreamcast, não era? Era a versão de Dreamcast. Saiu o Outrun Arcade, que era basicamente o Outrun 2006 Coast to Coast. Uhum, yeah. Portanto, têm saído bons jogos. Especialmente este Afterburner foi uma conversão bem feita. É que me deixa assim mais esperançado. E pronto. A ver se isso tem. O Wii tem finalmente um jogo hardcore com Monster Hunter 3. No Ocidente. Ainda não joguei. Não tenho. Mas como a minha sede de Pokémon acabou muito rápido, eu sou capaz de vir a ter quando voltar a ter tempo para fazer alguma coisa. Eu e o Pedro fomos fazer a preview à Nintendo há umas semanas atrás. E é um jogo é um jogo muito bom, mas aviso-te já, mas não deves, este tipo de jogos não devem ser estranhos para ti, que é um grande time sink. Um grande time sink. Tem um tutorial comparável ao do Final Fantasy X. Quantos dias tiveram na Nintendo? Final Fantasy XIII. Nós tivemos lá umas poucas horas a tentarmos chegar à cidade a partir do momento em que podes jogar online e não conseguimos. Então o Pedro não se conseguiu. Pedro e RPGs, essas duas palavras não combinam na mesma frase. Então ele estava com putz. Mas pronto, é um jogo. É um time sync mesmo obrigatoriamente. Por exemplo, uma cena como Pokémon pode ser time sync se quiseres apanhar tudo e se fores um compulsivo. Como é que se chama? Obsessivo compulsivo. Mas o que me parece com o Monster Hunter é que podes dividir a coisa aos bocados e primeiro vais apanhar peças X, depois vais fazer isto. Tá partido em coisas. As missões em si são assim tão gigantes? Não é que as missões, pelo menos as iniciais, não são. Não são as missões que são gigantes. Tens tanta coisa que tens de prestar atenção. Tens de recolher recursos para fazer armas. Tens tantas tarefas que tens de fazer. Aí é que acaba por ser um time sync. Não pelas missões serem muito grandes. Ou pelo menos as iniciais não eram. Percebes? Então é de esperar mãos na coisa no Rumble. Vamos ver. Em princípio. E os gráficos? Está acima da média? Para uma Wii estão muito acima da média. Eu acho que sim. Pois é, que nunca se pode deixar essas palavras de fora, que é principalmente para uma Wii. Principalmente no que toca à escala. À sensação de escala daquilo. Ok. Alright. Continuo bem, curioso. Bem, acho que já nos estamos a esticar imenso. Não sei se querem partilhar mais alguma coisa, de algumas noticiazinhas. Se não, acho que terminávamos por aqui. Não me ocorre mais nada desta vez. Ok. Já falei sobre o Spelunky e estou contente. Yay! Alright. Então pronto. Lembrem-se, vão comprar o Outcast ao Good Old Games. Está barato. Façam um download da demo do Afterburner. Sim. Também está na PSN. Se quiserem experimentar estratégia um bocadinho diferente, Company of Heroes, há demo no Steam. E pronto. E ficamos por aqui. Foi mais não um. Não recomendo nada. Estudem e calem-se. Deixem de chegar a esses jogos para putos do caralho. Não leva a lado nenhum. Não mete comer na mesa de ninguém. E com palavras sábias destas, terminamos mais um Rumblecast. Muito obrigado por ouvirem e adeusinho. Até à próxima. Fiquem bem, pessoal. Adeus. Tchau. Meu anfitrião hoje sou eu. Connosco temos o Leituga. Vais começar a ser o anfitrião. A custo de alguma pancada. Então, connosco já temos um convidado especial, que é o Jorge Vieira. Jorge Vieira, tudo bem? Estás em direto para Rumble Pack? Estás com um cabelo. Eu sei, bonito. Cuidado com o que dizes, lindo. E a gravatinha também é condizente. Fui o único de fato, já viste vergonha. Aqueles gajos casuais. Recomendaram um bocadinho, mas pronto. Esse mês dá outro nível. Dá outro nível. Há responsabilidades e mais nada. Responsabilidades que é preciso manter. E agora, com mais responsabilidades que é preciso manter, vou à casa de banho. Nós vamos contigo, gravamos lá dentro. Exato, nós falamos tão pequenos. É uma acústica especial. Este podcast vai ter a participação especial dos moços do iGamers, que são... É o David Oliveira. É o Daniel Rosa. Contra os canhões, power up, power up. Ah, isso é parte do plug. Plug, plug, plug, iGamers, plug, plug, plug. Benny. Plug. E o... plug. Vou ter de censurar isto tudo, tantos pis, vai arrebentar com vai arrebentar com os ouvidos das pessoas. E o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos aqui a discutir a coisa mais importante do mundo, é que... Chiquititas não foi. Sim, mas Chiquititas não foi lançado em Portugal. Não, eu também pensei, como é que é isso possível? Nunca vimos nas bancas. Em Polónia? Não era o que estávamos aqui a falar há pouco? Não. Na Argentina. Argentina. Algum país da América Latina. É quase o lugar de origem da exatamente. Estava eu a meter dinheiro na Polónia. Na Polónia, é que na Polónia os Chiquititas é uma ordem à luta, é um jogo diferente. Não é o fim, é um Chiquititas. A capa parece Chiquititas, mas lá. É uma coisa de revolução. Não sei, fai, até. Eles levam muito a sério Chiquititas. É um jogo de competição, alto nível. A quem leva a sério Chiquititas? Mas estamos aqui depois da conferência de Restart. Exato. Uma dor de costas no nosso estúdio improvisado. É meio rápido pela Restart. Eu não quero dizer nada errado com isto, mas lembro-me realmente o rabo está sentado há muitas horas naquelas cadeiras de ferro desconfortáveis. Mas isto, podíamos ter trocado, não? Exato, você tivemos tanto tempo em pé. Ah, vocês viram em pé! Ah! Estou a sentir melhor agora. Duas horas, acho eu. Tivemos informações erradas do senhor Rui Parreira da SMESH, que isto começava às 8. Rui Parreira. Começava às 8. Pá, Rui Parreira é um senhor. Nós não podemos falar mal dele, senão. Nós pensávamos, estávamos a chegar antes da hora. Antes da hora. E afinal. Que perderam as apresentações fantásticas. Exatamente. É só calor humano. Carinho, amor. É só carinho. Já que não temos jantar. Já os vieram a passar por aqui. SMESH a distribuir. Mas aprendemos que. Vamos ter jogos. Estão ali revistas SMESH. Vamos comer o cascalho do Rumble Pack. Não, vamos ficar aqui. Nós aprendemos. Está aqui frio, vamos queimar algumas. Não existem jogos em Portugal. Estão ali SMESH para queimar. É pecado, ok? Ok? Os nazis fizeram isso. Viste como é que acabou? Sabonete? Falar em nazis, o Hitler faz 2 anos. Quer ler o vosso comentário para ti? Faria? Eu perturbo-me. Eu sou mais porque sabes isso. Não, então já tem que pagar por informação. Sabes isso? Porquê que não? Sério, porquê? Tens uma coisinha eu, para há uma coisa muito gira que é um nanogag. Eu perco lá muitas horas e então encontrei lá a informação de que Hitler fazia anos. E é engraçado que o ano passado também me lembrei. Memórias, tens um pequeno altarzinho. É? Exato. Eu postei no Facebook uma foto do Hitler quando era bebê e tudo. Por isso pode-se chamar uma. Pode chamar de festejo. As várias vertentes dos Baby Muppets e essas cenas também há o Baby Hitler. Baby's Holocaust. É difícil aceitar que o lançado pelo Ubisoft. Lançado pelo Ubisoft, finalmente, Baby's Holocaust. Para a boca para o videojogo. É difícil aceitar que o Hitler já foi. É difícil aceitar. O Daniel aqui a socializar. Eu não sou socializado a fazer coisas para. É quase um monstro de palco. É um monstro, mas pronto, é um monstro. Já que tivesse umas bocas para ser gordo. Os monstros a correr. Isto é rádio, eu estava a te insultar só por mãe, mas se quiseres, pronto. Sintam lá o peso da voz do Daniel. É sempre bom trazer coisas físicas e descrições assim. O próximo podcast é 3D. Olha, mas agora tem gordura, estás a comer. Queres mesmo engordar? Já, demais. Ficamos por aí, então. Acho que sim. Já dissemos isto ao próximo. Foi o podcast possível. Obrigado aos moços do Bahia. Para a próxima, mais. High five. Ai, que. E uma estalada. Exato. Tudo deve concluir com uma estalada.